73 para o táxi, para o BD 166, 1966, 23 horas 55, outra galeão. Ok, táxi autorizado à direita, vem ainda, você espera 1-1-8-95, ajuste no 097, bom voo. Bem, dia no posto 095, obrigado, e um bom dia, 1-1-9-7. 1017. É, 1017. Boa noite, Torre Salvador, gol no 1-1-7-3, próximo ponto será pronto. Gol no 1-7-3, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, gol no 1-7-3. No 1-7-3, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 059. Iniciar com 1-9-7-3. Salvador, bom dia, voo 9280, informação Delta 220 para o 150. Voo 9280, acione a identificação, autorizado a chegada a mar e desça via para 2000 pés, o ajuste no 017. Dia 2017, mar, possibilidade voadora. Entrada para o Ditapio, voo 9280. Ditapio, voo 9280. Oi, Salvador, voo 1173, perfil da EL, passa 1300. Ou o 1173, contato cadastro para o 360 via saída da EL. 7360, possível, Leda? Após 2 mil pés, autorizada por hoje mesmo. Leda, bom, o 1173, após 2 mil, obrigado. Controle, voo 1973, eu preciso olhar uma prova de Mótiva. Mótiva somente com o seu prefixo, voo. É, preciso fazer a programação? Tá. Salvador, tá 3520, puxa 10 acionamento, posição 1-0. Tá 3520 autorizado, puxa 10, reporta o táxi.

073, with the bags correct, come right for set up and push gate 02. Are you trying to run for person staff? Só 3520 para o táxi, 102, 150, Recife. Ok, 3520, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste na 097. Táxi, Pátio Índia, ponto de espera, reportarei com 1097. Ou o 973 que é uma chance de 273? Centro Recife, 125 decimal 1. 25, ó. São 3520, Alinda Cola, vento 180 graus, 059. Alinda Cola, 10, são 3520. Autorizado ILS, voo 9280. Autorizado ILS, reporte estabilizado, voo 9280. 0, bom voo. Chamarei, obrigado, bom dia, são 3520. Controle Salvador, são 3520, bom dia. 3520, contato radar. Estou para 190 via saída Conde. 190 via saída Conde, possibilidade do 150. Autorizado, nível final 150, são 3520. Autorizado, 150, pode levar Conde, dá presente? Autorizado. Autorizado, obrigado. LS, o gol 92820. Gol 92820, completa com a torre 118, decimal 95. 1895, gol 9280, bom dia. Bom dia, o gol 9280, marcador. Bom dia, gol 9280. Ainda não avistado, agora é contato visual. Ajuste na 0 no 7. 17 aguardando o gol 9280. Gol 9280. Visual, pouso, vento 90 graus, 0619, gol 9280. Autorizado, pouso no 0, gol 9280, sala 47, tiver à direita via Fox, mantém a escuta, via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol 9280. controle, tá 3520, possibilidade de coordenar boa posição Alfa Romeo 363? Azul, tá 3520. Entendeu pra aguardar, né? Isso, aguarde a coordenação com a filha pra gente. Aguardando, Brião. E chame o controle Aracaju na frequência 120.3, solicite diretamente a rede controle. Eu chamarei da 3520, Salvador Guarulhos. Azul 4073, o Rosa Fresh Broker no Startup Box 2. You are cleared. Report red for detection, Azul 4073. You are approaching the start or report red for detection, 073. Alago Ground, did you follow 073, the Red Four Tracks, you have 102 tails on board in Genesee, 4 hours and 15 minutes after 8, keep it on track. River Detox via Angel, Honey Point, contact tower frequency 118.095, QNH 1017. Clear Detox via Angel, Honey Point, tower 118.095, 4073, QNH 1017. Salvador Salon, good morning, Eagle 4073, hold point 2810, right for takeoff. Azul 4073, clear the line up and takeoff, runway 10, winds is 170 degrees, 05 knots. Good, line up and takeoff, runway 10, 4073. Azul 4073, Airborne 802, your call key is 5416 and control is 1200.80. Roger, squawk 5416 and now it's control 120.8. Have a good one, bye. Salvador Azul departure, good morning. This is Azul 4073, passing 1700 at Kuala departure. Azul 4073, change code. 5416, time to flight level 340 via Bell departure. Squawk 5416, and complete dial departure. Is it possible to fly by up to our intersection? Clear to dial intersection, Azul 4073. By up to dial Azul 4073. Azul 4073, contact Recife Center, 125.1. I'm on that Recife Center, 125.1. Hello, good night, bye-bye. Salvador, bom dia, Gol 969, informação Delta, autorização Guarulhos. Gol 169, é isso? Opa, desculpa, é 1161. Ok, 1161. Para Guarulhos, só no dia. Você escuta, 1161. 9191, no cópia. Afirma, prossiga. Guarulhos 360, decolagem 10, curva direita. Daiole da Morte, igual prefeito de saída. Apertura 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Transpon 25430. Controle 120, decimal 8. Realizado Guarulhos, nível 360, decolada 10, com curva direita na saída da El, transição Motiva. Intercepta o pêndulo 10, até Taubaté. 5430, transpone, controle 1208, gol 1961. Correto, gol 1961, reporta pronto. Reporta. Jack, o gol 1-1-6-1, portão 4. Autorizado, gol 1-1-6-1, reposto táxi. Autorizado. Salvador, o gol, do Tango Mais. Gol do Tango Mais, prossiga. Bom dia, Tango Mais na Taxiway 90. Utilização de reboque da aeronave, dia 17 até o pátio principal. Autorizado a ingressar no A7, prosseguir até o pátio principal. Qual vai ser a posição no pátio principal? Posição 1-0. Ok, a porta para ingresso no pátio principal. Nós chamamos na Taxiway Lima. Chamar na Lima, tá no mais. Salvador, bom dia, o senhor 9602, em cidade alta, descendo para 1-5-0. 9602, autorizado a chegada da Mário, voando para o ITAP, descendo para 2.000 pés, com ajuste no 0-6. Então, para o ITAP, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0-6, o senhor 9602. Táxi, o gol 1961 com 1-65 a bordo, Lautaro Galhão, 4 horas. Gol 1961, livre táxi à direita, vem ainda, ponto de espera, chame a torre, 1-8-95, ajuste na 0, na 7. 2017-295, obrigado, tenha um bom dia. Gol 961, bom dia, a linha mantém pista na 0. A linha mantém, 961. Bruno 61, autorizado a decolagem, vento 180 graus, 0612. Ali decola, Bruno 61.